A gente considera os fatores psíquicos de uma forma completa, mas vendo também o aspecto psicossomático, que nosso ser é um ser único, energético, integrado, e nós nunca podemos tratar de um ser humano o repartindo, né, em pedacinhos. Então, o que ele pensa é com a filosofia, o que ele sente é com o cientista, com o psicólogo, e o que ele acredita é na sua igreja, separado, é a teologia, é a fé, tudo separado, né? E um ser humano, ele é único, ele é unificado, ele tem que ter uma ciência também unificada para tratar de si. E nisso, então, Norberto Kepp criou essa ciência, ele tem diversos livros publicados sobre o assunto, inclusive outros autores que versam sobre esse tema. E como era de se esperar, essa ciência ela pode ser aplicada não só no tratamento de doenças psicossomáticas e psíquicas, mas ela é aplicada no campo da educação, das artes, da economia, de tudo. É porque o ser humano, ele cria a sociedade para ele viver, ele que cria as disciplinas, ele que rege, né, a natureza, inclusive. Então, tudo parte da cabeça do ser humano. A ciência que estuda a cabeça do ser humano tem que ser a rainha das ciências, né? Então, Dr. Kepp, aqui estamos mais uma vez para o senhor transmitir alguns minutos, né, da sua sabedoria a respeito da mente do ser humano e como ela está atuando, influindo na sociedade e no planeta Terra. E tem gente que já conhece, né, que não só no planeta Terra, mas por ressonância isso atinge até outras dimensões. Eu estava atendendo uma cliente, ela mora em Lisboa, em Portugal, portanto. Fazia análise pelo telefone. E ela estava me contando que ultimamente ela tinha muitas doenças físicas e tinha também problemas assim de acidentes, ela tinha inclusive dificuldade no trabalho. E então ela queria saber o motivo, né? Porque ela apresentava um quadro de doenças assim orgânicas, né? Tão acentuado ultimamente. E ela sempre manifestou uma atitude assim muito arrogante, vamos dizer. Uma atitude de uma pessoa como se ela soubesse toda a patologia, se ela tivesse já um certo controle. Então, esse caso, né, nós chamamos de pessoa telmânica. Quer dizer, a pessoa que acha que ela é dona da verdade. Então, pessoas assim, que estão sempre lá em cima, se achando acima de todas as outras, são pessoas que não praticam, vamos dizer, a caridade ou bem. Então, a Cláudia estava falando essa questão, por exemplo, da teologia, que o nosso trabalho, o trabalho trilógico, até foi inspirado mesmo em Platão, em Aristóteles, nos autores que a humanidade teve através dos tempos, que via uma tríade formando tudo que existe. Por exemplo, uma mesa, né, é formada por três partes. É formada pelas pernas, é formada pelo corpo central e pela cobertura, acima de tudo. Uma árvore, né, é formada pela raiz, tronco e galhos. Qualquer objeto, o próprio ser humano, na parte física, é formado por cabeça, tronco e membros. De maneira que essa tríade que Deus tem na formação, quer dizer, na constituição dele próprio, que é Deus Pai, né, Deus Filho, Cristo, e Deus Espírito, que é o Espírito Santo, que é o símbolo, portanto, da beleza, né, é o símbolo da estética. Então, como Deus é trino, então fez tudo trino. O próprio planeta Terra, né, é formado pela Terra, pelas águas e pelos ares. Três elementos. E se os senhores verificarem, vão ver que na própria vida tudo tem três elementos. Agora, estava conversando, quer dizer, atendendo essa cliente de Portugal e ela não entendia porque então ela tinha tantas doenças orgânicas ultimamente. Agora, de modo geral, eu posso dizer que se a pessoa não há motivo para ter muitas doenças e começa a ter, então tem que ver o que, que está acontecendo no interior. E o que essa pessoa manifestava, ela era muito assim bem de vida, ganhava muito bem economicamente, e eu notava que ela usava tudo para o egocentrismo dela, o egoísmo dela. E então eu falei o seguinte, que ela deve ter muitos sentimentos de culpa. Então ela deve ter muitos sentimentos de culpa que ela não sente, né? Porque ela se alienou desse sentimento de culpa. Ela tornou o sentimento de culpa inconscientizado. Então, veja aí que interessante, porque quando Freud começou a fazer o trabalho dele de psicoterapia, de psicanálise, né? Ele disse que ele foi obrigado a fazer esse trabalho porque, na opinião dele, as religiões tinham perdido a força. Então, notem que ele quis dizer que ele tinha que inventar um método para substituir o papel da religião, quase, diante dos homens na sociedade. Agora, lembrando isso que ele falou, os senhores podem notar que antigamente existia o que nós chamamos, né, de confissão. Então, a pessoa ia diante de um religioso para se confessar, ou então mesmo em umas reuniões que eles tinham nas igrejas, cada um confessava seus pecados. Isso trazia um enorme auxílio para cada um. Então, se os senhores notarem, os senhores poderão ver que, na sociedade moderna, o que nós chamamos de psicologia, né, experimental, a psicologia moderna, a tendência deles, dessa psicologia, portanto, a tendência dela é tirar o sentimento de culpa, achando que se a pessoa sente culpa, aí ela tem, e não sentindo, ela não tem. Então, eu falei com essa senhora que é justamente o contrário. Se a pessoa sente culpa, é porque ela já não tem tanta culpa. Então, daí a necessidade da confissão, que praticamente, né, a psicoterapia é a confissão científica. A pessoa tem que olhar para o interior dela para ver as mazelas que tem no interior. E aí tem também a questão da censura, né? O ser humano, mesmo que ele tenha sido criado no bem, assim, de início, na origem, com toda a bondade, toda a verdade, né, toda a beleza possível, por causa dessa atitude de rejeição, a isso mesmo, né, ao bem, à razão, né, ao belo, ele caiu na doença. Por quê? Porque ele foi contra a si próprio, contra o próprio interior. Então, o ser humano, ele se torna doente quando ele combate o que ele tem de saudável, né? Combate o que ele tem de verdadeiro, combate o que ele tem de bondade. Então, o senhor quer dizer, Dr. Kepp, que essas escolas de psicologia que combatem os sentimentos de culpa, que querem reformular, reprogramar a mente do ser humano, dizendo que é muito ruim ter sentimento de culpa, que se a pessoa tiver sentimento de culpa, ela vai ficar doente, ela não vai para frente na vida. Então, muitas orientações, muitas, acreditam que o sentimento de culpa é uma patologia, que isso não existe, essa questão de culpa, que a culpa é algo imposto por convenções sociais, convenções formadas por seres humanos. Então, o senhor está dizendo justamente o contrário. É, sabe por quê? Essa questão do sentimento de culpa cai na questão da consciência. A ideia que muitos têm, principalmente essas sociedades secretas, né? Se uma sociedade é secreta, só pelo fato de guardar coisas secretas que o povo não pode saber, é uma sociedade doentia, neurótica. Então, tudo aquilo que é escondido é como aquele Mr. Hyde, o médico monstro, né? O Dr. Jekyll era um médico lá em Londres que, tomando uma poção, ele virava um monstro chamado Mr. Hyde. E Hyde, em inglês, é da ideia de algo escondido. Então, tudo aquilo que é escondido é mal. Então, a doença do ser humano não é porque ele tem problemas, tem dificuldade, preguiça, tem isso, tem aquilo, tem avareza. O problema do ser humano é porque ele não quer ver que ele tem tudo isso. Então, como eu estava falando, né, o Freud, praticamente, ele pegou uma ideia da confissão cristã e pôs isso num plano, assim, científico. Então, daí a grande dificuldade que tem quando a pessoa faz psicoterapia, de verificar essas coisas que ele escondeu, quer dizer, esse monstro que tem no interior. Então, como eu estava falando, o ser humano tem essa parte ruim que, para ele se tornar são, para ele melhorar, ele tem que ter consciência. E a própria sociedade tem que ter consciência, né, dessas organizações secretas que escondem intenções malévolas. Então, o que causa ou a doença social ou a doença individual é aquilo que o indivíduo esconde. Então, no caso de uma doença física, se a pessoa começa a apresentar doença física, é uma espécie de castigo que ela faz. E essa senhora de Portugal lembrava isso. Como ela é muito rica, tem muitos bens, e ela usa tudo só em benefício dela, evidentemente ela tem muito sentimento de culpa. Se o indivíduo ele pode fazer o bem e não faz, ele está cheio de sentimento de culpa. Se ele, por exemplo, pode dizer uma palavra de conforto para o outro e não faz, tem sentimento de culpa. Se ele ataca, se ele xinga, né? Se ele destrata o outro, tem sentimento de culpa. Então o ser humano está cheio de sentimento de culpa todos os dias. E a psicologia moderna cometeu, infelizmente, essa gafe de achar que a pessoa não teria que ter sentimento de culpa. Quer dizer, não teria que ter consciência. E com isso a humanidade adoeceu. É, porque se não essa consciência ética que o senhor diz que é inata, que está dentro de cada um de nós, se a pessoa não faz uma reparação do mal que ela fez, se ela não faz uma reparação do bem que ela deixou de fazer, então a coisa fica reprimida de uma forma irracional, ou seja, o inconsciente aí tenta fazer justiça, né? A sua moda patológica. Então, a pessoa tem acidentes, ela tem doenças, ela tem ansiedade, ela não se permite ser feliz na vida. Não porque ela tem sentimentos de culpa indevidos, mas porque ela tem sentimentos de culpa que ela tem que sentir e fazer a reparação. Aqui temos o Dr. Ademar Monteiro. Ele é médico, atende no pronto-socorro 50, 60 clientes cada manhã ou cada tarde. Quer dizer, a coisa lá vai a jato, né? Ele próprio falou que tem sentimento de culpa, que se der um remedinho para a pessoa, não vai adiantar nada. Ele sabe disso. Então, isso cria enorme sentimento de culpa. Como é que o doutor Ademar vê essa questão? É, eu vejo que para não para ter consciência desse sentimento de culpa, doutor Kepp, as oportunidades que eu tenho, eu tento assim comunicar com as pessoas, né, esse trabalho, conversar, né? Eu vou citar um caso que foi interessante que aconteceu na segunda-feira de uma paciente que chegou lá com a síndrome do pânico, porque a amiga tinha falecido e ela chegou lá chorando, mas assim muito mal mesmo. Aí eu comecei a conversar com ela, perguntei: "Mas vem cá, o que que você acha da tua amiga?" "Não, ela era uma pessoa muito boa, muito querida, que a gente morava no mesmo quintal e ela tinha uma filhinha. Não tinha ninguém para cuidar." Mas ela estava muito chateada com a morte. Aí eu perguntei: "Mas o que a senhora acha da morte em si? Não, é uma escuridão e eu não gostaria de ficar, né, de ter essa escuridão na minha vida." Aí eu mostrei para ela que o maior medo dela era não querer ver esse lado escuro da vida dela. E que ela não percebendo esse lado escuro, ela também não teria condições de demonstrar uma bondade, porque o sentimento de culpa dela é que o marido não queria que ela cuidasse da filha dessa amiga que morreu. E ela estava em dúvida. Então eu mostrei nessa, né, questão do sentimento de culpa, que ela achava que tinha um débito com essa amiga e que se ela fizesse bem, que aí que ela ia se sentir melhor. Então, nós temos aqui Selma Quinzani, ela é psicanalista. Então é uma pessoa que desde criança ela não se alimenta direito. Ela faz uma luta contra os alimentos. Então, é claro, né, ela maltratando o corpo dela, ela vai estar cheia de sentimento de culpa. Então, até falei que precisava usar com ela aquele método do ganso, lá na Europa, que põe um funil na boca e enfia alimento lá para a pessoa ter um pouco mais de massa, né? A Selma acha que tem sentimento de culpa? Sem dúvida, né? A gente sempre que ataca um bem, fica com sentimentos de culpa. Eu trouxe também aqui o caso de uma cliente que eu acho interessante, que ela tem uma doença muito degenerativa, um reumatismo sério, desde que ela tem 14 anos de idade. E numa época da vida dela, essa doença havia parado por um ano. E ela notou que nessa época foi que ela começou a perceber muitas coisas, ela fala nos outros, né? Que ela começou a ver muitas más intenções nos outros. Agora, a gente sabe que era principalmente em si própria. E ela se lembrou, agora fazendo análise, que nessa época ela teve um pensamento assim, consciente. Um dia passou pela mente: "Meu Deus, ver tanta má intenção, eu não quero. É melhor eu ficar doente." E o senhor sabe que dali a um mês ela disse que a doença voltou e daí num ritmo muito acelerado nos próximos meses. Então eu acho muito interessante a pessoa perceber essa relação, né, que existe entre aceitar a consciência, aceitar lidar com os sentimentos de culpa, com a problemática e ter a saúde orgânica, né, que é totalmente vinculado. Então, temos aqui também o Dr. Léo, que foi psicanalista lá em Londres. Ele fala o seguinte, né, que ele tem mania de tudo que ele ganha, até fazer empréstimo para comprar óculos. Ele tem uns 40 óculos. Então, ele é um indivíduo que só se interessa por se enfeitar óculos e relógio, isso, aquilo. Falta consciência com óculos. Falta de consciência. Quando uma pessoa precisa, assim, de um conselho, fala, estou lá ligando, eu quero é tratar de mim mesmo. O que, que o Dr. Léo acha? Eu acho que o senhor mostra que a base para a pessoa ter felicidade e equilíbrio, ela vê os problemas dela, né, doutor Kep? Então, por isso que eu fico contente do senhor. Para ver melhor seus problemas. Enxergar os problemas de perto, né, doutora Cláudia? Isso! Mas, então, isso é uma coisa que a gente tem que ver mesmo, né? Porque, como o senhor estava explicando, a base da pessoa é o bem, a verdade, a beleza, e ela vai contra isso. De várias maneiras, comprando, gastando o que não tem, nesse caso, ou não comendo, ou receitando remédio, né? E o senhor nota, o senhor viveu muito tempo na Inglaterra. Esses países chamados do primeiro mundo, o povo tem, assim, um nível de vida melhor. Mas tem um nível de vida melhor como, né? A Inglaterra não tem mina nenhuma, não tem algo, não tem nem petróleo, tem um pouco lá de petróleo no mar. Então, da onde que um país como esse, né? A mesma França lá, Alemanha, Itália, tem tanto dinheiro, tem tanto, assim, vamos dizer, nível econômico-social. É claro, né? Explorando os países do chamado terceiro mundo, levando mercadoria, minerais, tudo que eles podem para eles por um preço ínfimo, né? Pegam toneladas e toneladas aí de carvão, de malha de ferro, de manganês, de tudo isso, para fazer esses carros que poluem o mundo todo. Então, um povo assim do primeiro mundo, mesmo como a Inglaterra, deve ter enorme sentimento de culpa, né, Léo? Muito, tanto é que eles têm assim um problema muito grande com sentimento, né? Eles acham que sentir, perceber os sentimentos que eles têm é um grande problema. Então, desde criança, eles já são treinados a controlar, não mostrar nenhum sentimento, nem nenhuma emoção, porque eles acham que isso seria um desequilíbrio. E não que eles teriam consciência desse desequilíbrio, né? Hoje o Léo, à noite, né? Às 18h30 vai estar dando uma conferência na Rua Augusta, 2676, né, Léo? Você vai falar como lidar com desânimo e depressão sem remédios. Eu acho esse um tema importantíssimo, ainda mais ultimamente, que todo mundo fala em depressão, depressão, tá super na moda, todo mundo tomando Prozac, antidepressivos. Na trilogia analítica, nós trabalhamos sem remédios e Léo vai falar sobre isso hoje à noite, 18h30, na Rua Augusta, 2676. Não é isso, Léo? Então, porque as pessoas geralmente acham que o remédio é que vai solucionar o problema. Isso é tão comum. E a depressão não está também ligada ao sentimento de culpa? Claro, que a pessoa não quer sentir, né? Então, não aceita os bens da vida, fica contra, mas não percebe. E aí entra na depressão. É. Então, e o desânimo também é uma atitude contra. Também, de inveja. E o remédio só vai piorar, porque a pessoa vai parar de ver e vai ficar com mais culpa e mais desanimada. Então, você que está deprimido, vai aprender melhor como lidar com isso hoje à noite, às 18h30, na palestra do Léo Lima. Rua Augusta, 2676, andar térreo. E na quinta-feira, nós vamos ter Marco Lira, que é um psicoterapeuta que vai falar como lidar com a raiva. Esse problema que todo mundo tem, mesmo que não perceba, e que causa uma porção enorme de doenças, enorme, inclusive pressão alta, para vocês saberem, enxaqueca, dores de cabeça e até resfriados. Portanto, quinta-feira, 7h30, Marco Lira vai falar sobre como lidar com a raiva na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E nós temos aqui Roberto Silvano, que é professor das escolas Milênio e que vai então convidar vocês para a palestra que vai ter na escola que ele é um dos diretores na semana que vem, né? O que os sonhos revelam sobre nós. É, terça-feira que vem, às 6h30, dia 14 de junho, na Rua Américo Brasiliense. 1777. Isso aí. Então, são palestras de entrada franca, né, Roberto? Exato. A professora Sari Coivucangas, ela vai dar essa palestra explicando os motivos do que os sonhos revelam. Toda a parte psicológica, que muita gente tem muito interesse em saber o que o sonho revela sobre a psique, né? E como a pessoa pode, digamos assim, através da consciência que o sonho traz, ela ter uma conscientização dos problemas que ela tem no dia a dia e que ela nega e que os sonhos revelam a ela. Ótimo, então. Então, isso na terça-feira que vem, 14 de junho, na Rua Américo Brasiliense, 1777. Nosso site é www.trilogiaanalítica.com. .org, tudo junto, trilogiaanalítica.org. Nosso telefone, código 11-30323616. Sociedade de Psicanálise Integral, Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado.